dia mal, mas Deus me faz assim. Pés sobre a rocha, Ele cuida bem de mim. Todo poderoso, Deus da minha salvação.